Eu vou falar com o FB pra fazer uma canção que fale de você, pra ver se você se apaixona e lembra que eu adoro te ver. Vou procurar o Thierry pra ver se ele faz um modão pra ti. Quem sabe fica em sua cabeça e desse jeito você lembra de mim. Também vou ver o Calimã e a ele vou pedir um hit pra provar que eu te amo. Sem você tudo é tão triste. Se for possível escandurra, que aí pode ser bem melhor. Quem sabe ele faz um som dizendo que eu tô tão só. Eu vou pedir um hit, uma canção de amor. Vou conseguir um jeito de você se apaixonar. Eu vou pedir um hit, uma canção de amor. Pois sei que desse jeito pra sempre você vai lembrar que eu te amo. Que eu te amo. Pra ver se ele faz um modão pra ti. Quem sabe fica em sua cabeça e desse jeito você lembra de mim. Também vou ver o Calimã e a ele vou pedir um hit pra provar que eu te amo. Sem você tudo é tão triste. Se for possível escandurra, e aí pode ser bem melhor. Quem sabe ele faz um som dizendo que eu tô tão só. Eu vou pedir um hit, uma canção de amor. Vou conseguir um jeito de você se apaixonar. Eu vou pedir um hit, uma canção de amor. Pois sei que desse jeito pra sempre você vai lembrar que eu te amo. Oh, oh, oh. Pra sempre que eu te amo. Oh, oh, oh. FB Composições, o homem de hit. Contatos 9160754.